Tu és feita de amor, de esperança. Ai, ai, ai, mamãe, eu cresci, o caminho perdi. Volto a ti e me sinto criança. Mamãe, mamãe, mamãe, eu te lembro chegando na mão. O avental todo sujo de ovo. Se eu pudesse, eu queria outra vez, mamãe, começar tudo, tudo de novo. Dona de tudo, ela é rainha do lar. Ela vale mais para mim que o céu, que a terra, que o mar. Ela é a palavra mais linda que um dia o poeta escreveu. Ela é o tesouro que o pobre das mãos do Senhor recebeu. Mamãe, mamãe, mamãe, tu és a razão dos meus dias. Tu és feita de amor, de esperança. Ai, ai, ai, mamãe, eu cresci, o caminho perdi. Volto a ti, me sinto criança. Mamãe, mamãe, mamãe, eu te lembro, chinelo na mão, o avental todo sujo de ovo. Se eu pudesse, eu queria outra vez, mamãe, começar tudo, tudo de novo. Todo domingo havia banda no Coreto do Jardim. Com as páginas sonoras mais nostálgicas, você está ouvindo um Jardim, um Coreto, a música e a saudade pela Rede USP de rádio. Mas, com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, vamos nós com música. Esta gentil ouvinte reside na Supercap, a nossa Pauliceia desvairada. Ela reside no bairro do Limão, lá em São Paulo. E ela diz que a nossa capital paulista também amanhece ao som de um Jardim, um Coreto, a música e a saudade. É ela, Dona Elvira Macedo de Oliveira, pela vez primeira conosco. E ela gostaria de ouvir em arranjo do Borba uma saudosa Dalva de Oliveira, do Braguinha João de Barro, que está muito, mas muito adoentado, Primavera no Rio. Para ela, a paulistana Dona Elvira Macedo de Oliveira, ainda o Mazarope em nosso coreto, em nossa passarela, cantando do Eupídio dos Santos, esta pérola maravilhosa da nossa música brejeira, Cai Sereno. Das morenas queimadas ao brilho do sol.